Olá, pessoal. Essa semana nós estamos tendo uma lição fantástica e eu não resisti em gravar esse áudio para vocês, porque essa lição, particularmente para mim, é a mais importante de todas as que tivemos nesse trimestre, porque ela apresenta para a gente a solução para poder ter vitória realmente no que diz respeito às reformas. A gente tem aprendido muito sobre reavivamento e reforma esse trimestre. Muita coisa não é nova, porque a igreja tem falado bastante nesse assunto nos últimos anos, mas de forma prática, me parece que, como igreja, a gente ainda não entendeu, como povo, como aplicar isso de forma adequada na nossa vida. Porque se tanto se fala em reavivamento e reforma, onde é que estão essas pessoas reavivadas? Onde é que estão essas pessoas reformadas? E, ao meu ver, como cristã e como profissional, a lição dessa semana nos dá a entender aonde está a nossa falha na maior parte do tempo. Ela vem falando sobre a nova maneira de pensar, ou novos pensamentos, novas formas de pensamento. E eu queria começar falando com vocês um pouquinho da importância do pensar. O verso dessa semana, ele termina dizendo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Com que frequência será que a gente consegue se concentrar, pensar, levar nossa mente às coisas que são lá do alto e não para as que são aqui da terra? Obviamente, a gente tem uma série de atividades e necessidades que são próprias dessa terra e precisamos focar nelas para atender essas necessidades e para lidar com essas situações, né? A gente tem a nossa profissão, ela demanda nosso tempo, a gente tem contas para pagar, assuntos para resolver da casa, do trabalho, da própria igreja, que não necessariamente esteja relacionado às coisas do alto, porque muitas vezes temos conflitos e problemas a serem resolvidos na igreja, que são coisas que não precisaríamos nos envolver. Tendo tantas distrações e tantas coisas que são sérias de fato e que precisamos nos concentrar e pensar, como é que a gente pode manter sempre a nossa mente voltada para as coisas do alto? E eu achei interessantíssimo que a lição trouxe aqui a explicação da importância da mente. E eu acho que essa é uma das coisas que nós falhamos, como povo, em compreender qual é a importância da nossa mente. Aparentemente, pelo que eu percebo por onde eu passo, as pessoas têm a impressão de que, assim, nós nascemos com a natureza pecaminosa, então inevitavelmente nós vamos pecar e não há nada que eu possa fazer para controlar esses impulsos. Seria como se fosse como se nós tivéssemos um instinto como os animais, e aquilo ali chega a um determinado nível das nossas mudanças, que algumas coisas, alguns pecados terão que ser mantidos. Nós não poderemos mudá-los. Acontece que quando a gente compreende a importância da mente no processo de reforma, como a mente funciona, isso não se torna mais uma verdade. Porque aí a gente entende que para todo comportamento é possível desenvolver um trabalho na mente para que esse comportamento seja modificado. E por comportamento aqui, eu não digo apenas as coisas que você faz e as pessoas veem, nem somente as coisas que são externas, tá? O pensar é comportamento também. Então, até mesmo o pensar pode ser modificado pela forma como você trabalha a sua mente. Até porque quando Jesus esteve aqui, ele deixou muito claro que o pecado não é somente aquilo que eu pratico de forma externa, de forma visível, o que a gente chama em psicologia comportamental de comportamento público. Mas o pecado é também o que a gente chama de comportamento privado, aquele que somente eu tenho acesso e as pessoas só terão acesso caso eu revele, porque ele ocorre dentro da minha própria mente. Então, qual a importância da mente? Ao meu ver, uma das maiores importâncias da mente é que a nossa forma de pensar, ela vai orientar a nossa forma de agir. A gente, dependendo da forma como percebe uma situação, como a gente pensa uma situação, a gente vai agir de determinada maneira ou não. Por exemplo, eu posso estar sentindo fome e comer imediatamente em função da fome que eu percebi. Ou eu posso sentir aquele incômodo no estômago, que às vezes a gente chama de fome e nem é, e eu olhar no relógio e pensar, nossa, mas está muito cedo, não vou comer ainda não, porque comi agora há pouco. E daí você não come, não busca nada para comer. A fome, aquilo que você sentiu, o incômodo que existe no seu estômago, tem força, tem poder suficiente para te fazer ir até a geladeira e pegar alguma coisa para comer? Não, não tem. Não tem o poder de controlar o seu comportamento, apesar de que é um grande estímulo para motivar o seu comportamento. Contudo, a forma como você percebe a situação, o que você pensa sobre o assunto, e o que você pensa não de forma superficial, mas de forma profunda, e aqui está talvez algo que as pessoas não compreendam, porque não é simplesmente o que eu penso ali na hora de forma superficial, não, mas é o que existe profundamente instalado na minha mente. Essa forma de pensar, essas crenças, isso vai fazer com que eu tome o comportamento de ir até a geladeira ou não. Então, quando eu digo essa forma mais profunda de pensar, por quê? Porque às vezes eu penso, ai, não está na hora de comer, não. Aí daqui a pouco eu penso, ah, mas eu não vou resistir, eu vou ter que ir lá e vou ter que pegar alguma coisa porque está muito ruim isso aqui. Bom, essas são as formas superficiais, esse é o pensamento que está no nível da consciência, que você trabalha ele ali imediatamente. Só que existem formas mais profundas que foram formadas ao longo da sua história de vida, desde a sua infância, quando você foi aprendendo noções de mundo, aprendendo noções de eu e noções do que é o outro, né? Eu, outro e mundo. São três noções básicas que a gente aprende e que formam concepções que são muito profundas, e essas concepções profundas é que vão nos levar a desenvolver esses pensamentos mais superficiais. Influenciados pelo ambiente, esses pensamentos superficiais vão se desenvolvendo também, mas tendo como base essas percepções mais profundas. Por exemplo, uma percepção profunda muito comum e que é muito fácil de exemplificar é uma percepção de eu relacionada à nossa autoestima. Algumas pessoas, devido à história de vida, desde a infância, a relação com os pais, a relação com as crianças na infância, depois com os colegas na escola, com as pessoas da mesma idade ao longo da vida, algumas pessoas desenvolvem crenças profundas, que a gente chama de crenças nucleares ou crenças centrais, sobre si, que são negativas. Um exemplo de crença nuclear ou central negativa seria: eu sou um fracasso. Como que a pessoa desenvolve essa crença? Ouvindo isso sobre ela, tendo comportamentos ou fazendo coisas que realmente fracassam e ouvindo a interpretação dos outros sobre o seu próprio comportamento. Então, ao longo da vida, com as experiências que teve, com as coisas que ouviu, com aquilo que viu, com as comparações que foram feitas sobre si, é desenvolvida a crença nuclear ou a crença central de que eu sou um fracasso. Lá na frente, quando ele vai fazer uma entrevista para emprego, por exemplo, ele fica ansioso e ele pensa, ai, não vou conseguir passar, ai, eu vou falar besteira. Esse eu não vou conseguir passar, eu vou falar besteira, esses outros pensamentos, eles não vêm do nada. Eles possuem uma base num pensamento central que foi fixado nessa pessoa ao longo da história de vida dela, que diz que ela é um fracasso. E se esse pensamento, essa crença central diz que ela é um fracasso, logo, quem é um fracasso costuma fracassar. Sim, a pessoa é um fracasso porque ela costuma fracassar. Logo, se eu tenho uma entrevista de emprego e eu sou um fracasso, muito provavelmente eu não vou conseguir um emprego. Daí as ansiedades, as preocupações surgirem não do nada, mas de algo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Daqui, eu queria voltar então para o que eu estava falando da importância da mente. Ela orienta a nossa forma de agir. A forma como eu percebo uma situação, a minha, entenda que a percepção que eu tenho é um processo mental, ok? Como eu interpreto uma situação. Alguém chega para mim e chama a minha atenção porque eu estou com uma roupa não muito adequada para cantar lá na frente da igreja. Eu posso interpretar o que essa pessoa está falando como ela está chamando a minha atenção porque ela gosta de me incomodar. Essa pessoa é legalista e ela gosta de se meter na vida dos outros. Ou eu posso pensar, nossa, ainda bem que ela me falou isso, porque eu não tinha percebido. A forma como eu percebo o comportamento do outro vai dizer como eu vou me sentir e como eu vou me comportar, como eu vou agir diante do comportamento do outro. Eu poderia ficar chateada com a pessoa se eu interpretasse que ela veio falar aquilo só para me incomodar, só porque é legalista e gosta de pegar no pé dos outros. Ou eu poderia ficar agradecida e continuar tendo um bom relacionamento com a pessoa se eu entendesse que não, ela está certa, ela veio me chamar a atenção para uma coisa que eu não havia percebido. Ou até mesmo, nossa, ela está errada, mas ela se preocupou em chamar a minha atenção, né? Tem tantos outros que estão falando pelas minhas costas. A percepção que eu desenvolvo sobre uma situação, então, o olhar que eu lanço, a forma como eu interpreto, vai determinar, ou pelo menos orientar, como eu vou me sentir e como eu vou agir naquela situação. Daí, se eu preciso efetuar mudanças de comportamento, se eu preciso efetuar transformações, reformas, eu preciso iniciar, muitas vezes, pela minha forma de pensar. Existem outras formas também de se trabalhar, mas não seria o caso agora para a lição, mas envolveria também a forma de pensar. Então, a forma como eu penso, a minha mente, onde eu concentro ela, determina muito, muito da forma como eu vou agir. Daí a importância de valorizarmos os filtros que precisamos fazer das coisas que entram na nossa mente. Através dos nossos sentidos, as coisas entram na nossa mente. E a nossa mente é o meio pelo qual Deus tem de se comunicar conosco. Ellen White comenta sobre isso. E se não for através da nossa razão, se não for através da nossa forma de enxergar as coisas, de entender, da intelectualidade, nós teremos uma deficiência muito grande de comunicação com Deus. E daí a importância de se cuidar com o que entra na mente, porque o que entra na mente vai afetar a forma como eu percebo as coisas, se eu naturalizo um pecado ou não, isso tem a ver com como eu alimento a minha mente. Uma vez que eu vivo assistindo novelas e estou acostumada a ver pessoas traindo, afinal de contas, nossa, chego ao ponto de torcer para que fulana e ciclano fiquem juntos, isso implica de um trair o cônjuge do outro. Eu chego ao ponto de torcer por adultérios e por crimes como roubos, sequestros, enfim, porque eu vou naturalizando aquelas coisas, porque aquelas coisas são me apresentadas de uma forma tão romantizada e isso entrando na minha mente aos poucos vai tornando o assunto, o pecado, tão natural que num determinado momento, sexo com pessoas com as quais eu não tenho compromisso, adultério, roubo, se tornam coisas permitidas pela minha própria mente. Moralmente, eu posso ainda achar que não são tão adequadas, mas na prática do dia a dia, não é isso que as minhas atitudes vão revelar. Isso porque, aos poucos, a minha mente foi se adaptando, se adequando àquelas ideias que eu permiti ela naturalizar por alimentá-la com aquele tipo de informação. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, o que entra na minha mente vai exercer uma grande influência sobre ela, sim. E isso aqui não é chatice de quem acha que você não deve ver filmes ou ouvir determinadas músicas. Isso aqui é uma coisa muito simples, um conhecimento básico que a gente pode ter, não precisa nem ser especialista para entender que essas coisas vão afetar. Tá? Uma vez que você tenha alguma dificuldade e você precise adquirir uma habilidade, vencer aquela dificuldade, aquela resistência que você tem, Uma das formas de vencê-la é naturalizando ela na sua mente. Você passa por um trauma, o profissional vai fazer algo que a gente chama de dessensibilização. Vai tornar a sua mente menos sensível àquela coisa que foi um trauma para você. Isso a gente faz o tempo inteiro quando deixa uma série de lixos de mídia entrar na nossa mente. A gente dessensibiliza ela em relação àquilo, aquilo passa a ser natural e aceitável. O espírito de profecia e a Bíblia são muito claros em relação à necessidade que temos de cuidar da nossa mente. Nosso objetivo aqui como cristãos é desenvolvermos a mente de Cristo, o que nos garantirá a vitória, porque uma vez que tenhamos desenvolvido a mente de Cristo, tenhamos em nós a mente de Cristo, sejamos verdadeiramente, como Paulo disse, novas criaturas, Cristo habita em mim, a vida que agora eu vivo é a dele. Então eu estarei vivendo realmente uma reforma, as coisas vão mudar na minha vida, porque agora não sou mais eu que ajo pelas minhas vontades, mas a vontade de Cristo se torna a minha própria vontade, se torna o meu desejo, o pensamento dele se torna o meu pensamento, e aí os meus comportamentos se tornam tão coerentes como os comportamentos dele foram. Tem um texto do Espírito de Profecia que... eu ia usar ele aqui agora, acabei de ficar sem bateria no iPad para ler. Mas na lição dessa semana, nos comentários, tem vários textos que afirmam essa importância do cuidado com a mente e da influência que ela tem sobre a nossa forma de agir. E aqui eu queria só acrescentar, colocando algo em relação à relação entre a mente e o corpo, porque além de influenciar na nossa forma de agir, a mente influencia no estado de saúde do corpo. Ellen White, ela fala em um dos seus livros, essa citação se repete em alguns livros, que 90%, né, 9 em 10 doenças que existem na modernidade são originadas na mente. 9 em 10. Existe um estudo, recentemente eu li um estudo de uma doutora, creio que ela tenha doutorado já, se não me engano, inclusive foi na tese de doutorado ou na dissertação de mestrado dela que eu li isso. Uma doutora do mundo, psicóloga secular, tá? Não, nada religioso ela estava escrevendo. E ela colocava ali, ela estava trabalhando com o tema do estresse, e ela colocou que 80% das doenças que nós temos na modernidade, 80%, estão diretamente ou indiretamente relacionadas ao estresse. São causadas diretamente por ele ou indiretamente por ele. Observe, 80% só pelo estresse. Ellen White fala 9 em 10. Se daí você pensar que existe ansiedade, depressão e mais uma série de coisas, e as formas incorretas de se pensar, enfim, dá para entender perfeitamente que os 90% que Ellen White fala não são absurdos, uma vez que apenas um item, o estresse, né, que é uma questão mental também, mental e física. Um item só consegue estar relacionado a 80%, não me surpreende nada que 90% tenha relação com a minha mente. Então, a gente precisa estudar mais a relação mente-corpo, aquilo que eu como, o horário que eu durmo, a atividade física que eu faço ou deixo de fazer, isso influencia a minha mente, assim como a minha mente influencia o corpo. Daí, reforma de saúde ser muito mais do que mudar um hábito, abandonar a carne, deixar o açúcar, entrar na academia, muito mais do que isso. Reforma de saúde não tem a ver com isso, na verdade. Reforma de saúde tem a ver com transformação da mente, das capacidades. Por tabela, a gente ganha o benefício da longevidade e de evitar doenças. Mas se nós olharmos lá no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, primeiro capítulo, acho, se eu não me engano, o primeiro capítulo apresenta ali os motivos da reforma, a maior parte dos motivos da reforma, para não dizer todos, são espirituais. São para habilitar a minha mente, a sua mente, a permitir que Deus trabalhe como Ele deseja. E aí, eu entendo porque muitas vezes impulsos sexuais não são contidos, arrogância no falar, impaciência, agressividade, porque as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com esse tipo de coisa e às vezes pensam que isso é instintivo, isso não vai mudar, é o meu jeito de ser, é a minha personalidade, e não é de fato o caso, né? Hoje em dia, por exemplo, existem muitas crianças medicadas como sendo hiperativas, que na verdade são crianças cheias de açúcar no sangue, que se os pais dessem uma alimentação adequada, não precisavam dar remédio para esses meninos. Até porque, pela falta de paciência, os pais já recorrem ao médico para ter um remédio para dar, às vezes porque não tem tempo para a criança, porque se tivesse tempo também o menino não precisava ter sido medicado, né? Então, hoje em dia, muito estrago tem sido feito pela falta de entendimento de que aquilo que eu ponho dentro do meu corpo vai afetar a minha mente diretamente. E a forma como eu penso vai afetar o meu corpo também. A Bíblia tem vários exemplos, né? Davi falava lá, enquanto ele se sentia culpado, se sentia angustiado, os ossos dele foram se secando. Por quê? Porque a angústia, a depressão, a ansiedade, o estresse afeta o corpo de tal forma que desenvolve, sim, doenças e pode levar uma pessoa a definhar, de fato. Então, eu queria, na verdade, chamar a atenção de vocês para o fato de que é preciso dar mais importância a essa temática. A lição dessa semana abordou um tema que é um dos mais importantes que nós precisamos nos dedicar e entender e gastar tempo estudando esse tema. Todo Adventista do Sétimo Dia precisa gastar tempo com isso. Nós temos muito material sobre isso no Espírito de Profecia. A Bíblia também não deixa dúvidas sobre esse assunto. Nós precisamos aprender, entender como a nossa mente pode ser melhor utilizada para a honra e glória de Deus, como Deus equipou a nossa mente de modo que possa nos dar a vitória sobre as dificuldades que nós temos tido, como que Jesus, a sua graça, a sua justiça, atua através da nossa mente para nos habilitar a sermos vitoriosos. Nós precisamos estudar mais sobre esse assunto. Existe uma pergunta no final da lição, na sexta-feira, diz assim: o que você responderia a alguém que lhe dissesse: sim, meus pensamentos nem sempre são o que deveriam ser, mas as minhas ações e o estilo de vida são irrepreensíveis? Bom, a minha resposta a essa afirmação seria: isso é impossível. É impossível que você tenha pensamentos que não são como deveriam ser e ao mesmo tempo tenha ações irrepreensíveis. É impossível você ter uma mente que se deleita em coisas que são impróprias, que gasta tempo com aquilo que é contra a vontade de Deus, com aquilo que é contra as coisas espirituais, e ter um estilo de vida e ações irrepreensíveis. A menos que você trabalhe a sua forma de pensar, a menos que você trabalhe pelo poder de Cristo a sua mente por inteiro, você continuará agindo com incoerência, como tem sido o comum no universo cristão. O que a gente mais vê hoje é cristão incoerente, é cristão denegrindo o nome de Cristo, uma vez que se não vive como Cristo viveu, se não reproduz as práticas de Cristo, não deveria nem se chamar de cristão, porque está sujando o nome, está desonrando. Isso é levar o nome de Deus em vão. Então, eu queria que vocês dedicassem algum tempo maior a partir dessa lição, a estudar mais sobre esse assunto. As nossas emoções não têm o poder de controlar os nossos comportamentos, elas são um produto também da nossa percepção, da nossa forma de pensar. Então, tanto comportamentos como as reações fisiológicas, daí virem as doenças, como as emoções, essas três coisas, comportamentos, emoções e reações fisiológicas, são frutos da nossa forma de pensar. Isso eu afirmo com base na Bíblia, com base no Espírito de Profecia e com base na parte técnica que eu tenho, científica, da psicologia, que confirma exatamente isso. A nossa forma de pensar influencia o nosso comportamento, orienta ele, direciona o que eu vou fazer, as nossas emoções e as reações fisiológicas, podendo ocasionar doenças. Se eu não levava a sério esse assunto, se você não levava a sério esse assunto, esse é o momento que a gente tem para começar a levar a sério, estudar mais, aprender como então trabalhar a mente, como então aperfeiçoar as faculdades mentais para que Deus seja glorificado por inteiro em nossa vida. Uma vez que a gente é o povo do tempo do fim, a gente não tem tempo para perder, Jesus está voltando e precisamos estar preparados para isso e preparar outras pessoas. Nós somos luz, nós somos sal, mas somente se pudermos ser como Jesus foi. Do contrário, nós estaremos ajudando as pessoas a permanecerem como elas estão. A menos que a gente reflita a luz de Jesus, a menos que sejamos sal como ele foi nesse mundo, nós não faremos diferença nenhuma para a salvação das pessoas, muito pelo contrário. Estaremos colaborando para que muitos se percam aqui quando poderiam viver uma eternidade com Cristo no céu. Que a gente dedique um pouco mais de atenção a esse assunto e eu fico à disposição, caso você queira entender mais como isso tudo funciona.